te sentes oprimido e não podes louvar a Deus, se te sentes transtornado pelas hostes de Satanás, se te sentes ser tentado e não sabes aonde ir, é só dobrar os teus joelhos e glorifique ao Senhor. Glória a Deus, mesmo em meio aos teus problemas, glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus, se te sentes acorrentado, é só para lembrar-te que as correntes são quebradas quando louvamos. O diabo é um mentiroso, ele quer fazer-nos crer que somos nada, quando ele bem sabe que somos filhos de um grande rei. Levanta já tuas mãos, porque a vitória nossa é. Satanás está vencido e a obra feita está. Glória a Deus, mesmo em meio aos teus problemas, glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus, se te sentes acorrentado, é só para lembrar-te que as correntes são quebradas quando louvamos. Glória a Deus, mesmo em meio aos teus problemas, glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus, se te sentes acorrentado, é só para lembrar-te que as correntes são quebradas quando louvamos. Quando louvamos, quando louvamos e glorificamos.